ela fica me ligando, dizendo que ainda me ama. Tá doida pra ir pra cama e sentir o meu prazer. Do jeito que eu te pego, te mostro o meu segredo e faço de um jeitinho pra você não esquecer. No quarto é uma loucura, te pego pela cintura, dou um beijinho na sua nuca e te chamo de bebê. Vai ser surra de toma, toma, bota da sarradinha, vai safadona. Vai ser surra de toma, toma, bota da sarradinha, vai safadona. De dia manda mensagem, a noite tá me ligando, ela gosta quando eu passo a rança. De dia manda mensagem, a noite tá me ligando, ela gosta quando eu passo a rança. Vai ser surra de toma, toma, bota da sarradinha, vai safadona. Vai ser surra de toma, toma, bota da sarradinha, vai safadona. Vai toma, toma, toma, toma. Vai toma, toma, toma. Ela fica me ligando, dizendo que ainda me ama. Tá doida pra ir pra cama e sentir o meu prazer. Do jeito que eu te pego, te mostro o meu segredo e faço de um jeitinho pra você não esquecer. No quarto é uma loucura, te pego pela cintura, dou um beijinho na sua nuca e te chamo de bebê. Vai ser surra de toma, toma, botada sarradinha, vai safadona. Vai ser surra de toma, toma, botada sarradinha, vai safadona. Que dia manda mensagem, a noite tá me ligando, ela gosta quando eu passo. Que dia manda mensagem, a noite tá me ligando, ela gosta quando eu passo. Vai ser surra de toma, toma, botada sarradinha, vai, vai. Vai ser surra de toma, toma, botada sarradinha, vai safadona. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma, vai, vai. Vai ser surra de toma, toma, botada sarradinha, vai, safadona. Surra, vai, de toma, toma, botada sarradinha, vai, safadona. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, toma, toma, toma. Não adianta fingir, ser pra que correr. Dá pra ver no seu olhar que você quer me ter.